Alto Comandante, bom dia, Gol no 61, tá ciente da Tiara, autorização Guarulhos. Gol no 61, bom dia. Guarulhos autorizado 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva, intercepta peso Gol no 0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5032, controle 119, decimal 35. Sente o Gol 1161, autorizado para São Paulo, Guarulhos, 360, via Benzulu 10. Decola, curva direita da Leda Motiva, transponde a 5032, controle 1935. Correto, chama pronto, portão 7. Salvador Clearance, morning time 3601, level 360 to São Paulo, compliance, what's on your information, Charlie? Stand by to clock, down 3601. Stand by on your down 3601. Down 3601, ready to copy. 3601, go ahead. Churchill, Sierra Bravo, Sierra Papa, flight level 360, departure runway 10, after departure, turn right, dial departure, Motiva transition, via 1, Upper Zulu 10, Ubaz, Upper Zulu 16, after according your flight plan, smoke 5033, departure Salvador Control, 119.35. Turn 3601, choose Sierra Bravo, Sierra Papa, level 360, runway 10, right turn up departure, dial 1. Upper Zulu 10, Pumas, then Upper Zulu 16 and 12. Call 5033 and Salvador Control 119.35. Dial departure after Lida position after Motiva. So dial after Lida then Motiva, turn 3601. Read back correct, call me ready for push and start. You call ready, turn 3601. Pré-questionamento, Gol 1961 no portão 7. Autorizado, portão 7, chama táxi. Porta. Falou, Gol 1961. Prosseguindo. E como solicitar aí, por gentileza, o comandante de Figueira aqui pra... Quem será coordenado? Já foi coordenado. Prato. Livro 2. para o táxi com 103, por 4 horas, 3 minutos alternados. Livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio 1 Índia, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2. Pátio Índia, ponto de espera de 295, 1.012, ajuste, bom dia, bom trabalho. Torre, bom dia, gol 1161, no próximo ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 1161, na linha e decola, pista 10, venta campo. Na linha e decola da 10, gol 1161. O 1161 decolou aos 40, controle 11935. 1935, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1161, 1200, peço subir a Zael. Gol 1161, no contato radar, gol para o 360, saída da Zael Lida. Zael Lida, gol 1161. Gol 1962, pode levar para onde dá? Autorizado. Boa, Nael, grato. Controle Gol 1161, quando possível, poderia levar para onde motiva? Quanto é a saída no 1161? É, a distância devido a algumas formações próximas à posição Leda, e será necessário desvio à direita em mais 20 milhas. Sente. Inicialmente Leda. Sente. Controle Gol 1161. Prossiga. A senhorita foi informado que vai efetuar desvios à direita da rota. É, transformações pesadas próximas à Leda. Bom, eu tinha entendido que o desvio era após 2,0 milhas, provavelmente. As transformações são próximas à Leda. A gente só está tentando coordenar por Edmótiva para evitar o desvio e no primeiro momento já para a Edmótiva, que seria para o ideal. Está livre de desvio, subiu no 161, não? Afirmativo, está mantendo para 235 para essa formação. 1161, no Recife 251-3325. 251-3325, bom dia. Ground 3601, ready to taxi 105, so on board 4 hours and alternative to Galeo. Approved taxi to holding point runway 10 via May Apron and taxiway India. At holding point, call 1018.95, QNH 1012. This is 1012, clear taxi to holding point runway 10 via Apron and taxiway. Yes, tower 118.905, grid 3601. 9063. Da presente, voa direto pelo. Tem quantos anos de cadência da presente? Bem, se desce para 4 mil pés, ajuste 1012, voando pelo e velocidade de critério, o 9063.